quanto à importância do trabalho e à necessidade do alimento espiritual. Pão transubstancial e a bênção do trabalho. Fonte: Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Volume 2. Paiva Neto. Na oração do Pai Nosso, ensina-nos o Cristo a pedir ao Deus Todo-Poderoso o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 11. De que pão, afinal, se trata? Uma das contribuições da Legião da Boa Vontade é o entendimento do valor do trabalho e da necessidade que tem o ser humano do pão espiritual merece destaque neste segundo volume da Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, conforme prometido na página 27 do primeiro tomo desta coleção. Não foi à toa que Jesus advertiu no seu Evangelho, segundo Mateus, capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus. E que Moisés anotou, no versículo 19 do capítulo 3 do livro Gênesis, esta determinação de Deus a Adão, símbolo de toda a humanidade pecadora. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó retornarás. É evidente que a referência que se faz ao corpo humano formado da própria terra, com seus elementos materiais, pois no tocante ao espírito do ser humano, que dá vida ao corpo, esse foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é espírito, como revelou Jesus. Ora, o espírito, não sendo matéria, não tem a destinação do corpo perecível. Voltar ao pó de onde veio. Adão e Eva são figuras simbólicas representativas de multidões de espíritos expulsos de mundos paradisíacos e exilados neste planeta. Apegados à maldade e os gozos excessivos da carne, preferiram a matéria, ou pó da terra, confundindo-se com ele, até que, exaustos de recalcitrar contra o aguilhão, lavando seus pecados com o suor de seus rostos. Isto é, reencarnando em mundos inóspitos, pois esta foi a sua escolha ao preferirem o erro. Fruto da árvore proibida. Ergueram-se, pelo sofrimento, dos seus delitos do pó da terra, à materialidade. Dessa forma, conciliaram-se com a verdadeira destinação das criaturas de Deus, a vida espiritualizada, o paraíso perdido o que reconquistaram pelos seus próprios esforços, pois a promessa de Jesus no seu Apocalipse é esta. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada qual de acordo com suas obras. Apocalipse de Jesus, segundo João, capítulo 22, versículo 12. Por isso diz Zarur, no capítulo 3 de As profecias da vinda de Jesus, na mensagem de Jesus para os sobreviventes. A chave da profecia é exatamente a reencarnação. Lavro, portanto, minha própria sentença. A lei divina, julgando o passado, determina o futuro. Futuro de cada criatura humana. Futuro de cada povo ou nação. A semeadura é livre, porque Deus respeita o livre-arbítrio de cada um, mas a colheita é obrigatória. Cada um, homem, povo ou nação, receberá os frutos, bons ou maus, da sua semeadura. Como diz Jesus no Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. A cada qual, de acordo com suas obras. E é por isso que, para os verdadeiros intérpretes da Bíblia, o futuro é um livro aberto. Jesus não fez apologia da ociosidade. No primeiro volume de A Bíblia para o Povo, nas páginas 224 e 225, transcrevi a palavra do proclamador da religião de Deus a respeito de importante passagem do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versículos 26 a 29. Diz Jesus: olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Olhai os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Contudo eu vos digo que nem o rei Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Esta passagem dos lírios do campo tem servido para endossar a ociosidade de muita gente que recebe dinheiro, do Brasil, ou de qualquer país do mundo, ou de instituições ou de pessoas, sem trabalhar. Mas vai devolvê-lo. Eu lamento dizer isso, mas todo indivíduo que tira proveito sem trabalhar vai devolvê-lo na farmácia, a não ser que faça caridade. É a única exceção. Receber sem trabalhar é uma forma de ladruagem. O conceito de desonestidade é muito mais vasto do que possa parecer à primeira vista. Vamos depois detalhar tudo isto para que fique bem claro, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Nada é nosso. Quem ensina é Ele. Ora, se Deus não cessa de trabalhar um minuto sequer, como é que Jesus podia fazer apologia da malandragem? Com o dinheiro de todos aqueles que recebem do governo e não trabalham, pagar-se-ia a dívida externa do Brasil. Deus não cessa de trabalhar. No mesmo capítulo de A Bíblia para o Povo, nas páginas 223 e 224, este esclarecimento do saudoso Alziro Zarur. Jesus não podia fazer o elogio da ociosidade porque ele mesmo dissera: meu Pai não cessa de trabalhar um minuto. Evangelho do Cristo, segundo João, capítulo 5, versículo 17. Deus nunca parou de fazê-lo. A linguagem simbólica do Gênesis também leva muita gente a achar que Deus fez o mundo em 6 dias, e que depois ficou tão cansado que tomou fortificante e descansou no 7º. Vocês já imaginaram Deus exausto? Tomando vitamina? Primeiro reino de Deus. Temos que interpretar a Bíblia sem o véu da letra. Que mata. Não basta dizer, entre aspas, leia a Bíblia. Isso é a mesma coisa que aconselhar: vá brincar com a bomba atômica, acenda um fósforo num tanque de gasolina. Na verdade, quem for lê-la sem preparo, pode ficar completamente ateu. Não basta ler a Bíblia, é preciso arrancar o véu da letra para entender a palavra de Deus. O que Jesus quis dizer é que quando o indivíduo aprende a subordinar as coisas materiais às espirituais, o corpo ao espírito, ou alma, como queiram, então começa a atingir a verdadeira harmonia mental e espiritual, psíquica. Mas ao contrário, todos aqueles que pensam primeiro nas coisas materiais, por mais que as tenham, nunca estarão contentes. Por isso é que se diz: quanto mais rico quer ser. Quanto mais tem, mais quer. E, realmente, nunca estão satisfeitos. Por quê? Porque as pessoas se transformam em escravas do bezerro de ouro. Jesus é que dá a chave. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Evangelho do Cristo, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33, isto é, procurai conhecer as leis divinas que regem o universo e o planeta que habitais. Aplicai essas leis, e então todas as coisas materiais Deus vos-las dará, por acréscimo. O pão espiritual. Pão transubstancial. Na página 208, também do primeiro volume de A Bíblia para o Povo, falando a respeito da prece do Pai Nosso, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 13, Zarur deixou ensinamentos sobre o pão transubstancial que devemos pedir a Jesus que nos conceda com a sua divina misericórdia, pois o alimento material, como já vimos, devemos conseguir com o suor do próprio rosto. Outra coisa importante: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Muita gente pensa que Jesus se refere ao pão da padaria, mas não é. Esse compete a nós ir buscá-lo com o trabalho honrado, porque temos que fazer a nossa parte. Muitos, com base nesses raciocínios marotos, acham que não devem trabalhar, porque Deus manda de cima o maná, como fez para o povo hebreu. E está contado no Êxodo mosaico. Mas o pão a que Jesus se refere aqui é o alimento espiritual que reforça mais que o pão de trigo. Conforme está no original grego do Evangelho, antes de passar para o latim, para o português, para o italiano. Este pão nosso de cada dia significa o pão transubstancial, transcende a substância material, é a substância divina. É este o pão sem o qual não podemos viver. O espiritual, o alimento celeste que fortalece as nossas almas. Porque se o corpo se alimenta, mais razões tem o espírito para fazê-lo. Ora, deste ensinamento de Zaru nasceu o conceito de caridade completa. Porque material, mas também espiritual. Que pode ser encontrado a partir da página 212, primeiro volume desta coleção. Advento da caridade real, material e espiritual, à luz do novo mandamento do Cristo. O ser humano, homem ou mulher, não é somente corpo. Se pelo suor do seu esforço deve conquistar o alimento material, de forma alguma sua alma pode prescindir da iguaria que desce do céu, o conhecimento da verdade que liberta, pois advertiu o Cristo. Conhecereis a verdade, de Deus, e a verdade, de Deus, vos libertará. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 8, versículo 32. E esta verdade de Deus, iluminada pelo amor, que é Ele mesmo, sustenta a economia da solidariedade humana, preconizada pela religião divina, pois que a pobreza e a riqueza de um povo são oriundas da intimidade intelectual, moral, espiritual de sua gente. Rui Barbosa sabiamente dizia que oração e trabalho são os recursos mais poderosos na criação moral do homem. A oração é o íntimo sublimar-se da alma pelo contato com Deus. O trabalho é o interior, o desenvolver, o apurar das energias do corpo e do espírito mediante a ação contínua de cada um sobre si mesmo e sobre o mundo onde labutamos. Não é oração aceitável a do ocioso, porque a ociosidade é dessagra. Mas, quando o trabalho se junta à oração e a oração com o trabalho, a segunda criação do homem, a criação do homem pelo homem, assemelha às vezes em maravilhas a criação do homem pelo divino Criador. Paulo apóstolo, na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Severamente adverte. Quem não trabalha, não é digno de comer. Daí o valor da Cruzada de Reeducação Geral da LBV, que inspira a Universidade da Boa Vontade, assunto tratado em diversas publicações legionárias. O trabalho é bênção divina. Numerosas vezes, o fundador da LBV, Alziro Zarur, 1914 a 1979, destacou o valor do trabalho e do conhecimento espiritual. O pão transubstancial. Para o ser humano, pois reformado homem e seu espírito eterno, a obra máxima de Deus, estarão consequentemente realizadas todas as reformas de que a humanidade com urgência precisa para caminhar além do Armagedon. É o que preconiza a estratégia da sobrevivência da qual faz parte a economia da solidariedade humana, pregada pela religião de Deus e pela política de Deus. Eis, aqui, algumas das manifestações do sempre lembrado Criador da Legião da Boa Vontade Mundial e proclamador da religião divina que reiterava. Fugir ao dever é a suprema negação do princípio divino do trabalho. Algumas das suas preciosas lições, apesar de nascidas do coração, e por isso mesmo, são severas, como bom medicamento que arde, mas cura. O trabalho é uma bênção. Rio de Janeiro, RJ, agosto de 1971. Ninguém se esqueça de que está trabalhando para Jesus e que a Ele vamos dar satisfações. Todos teremos que lhe prestar contas. Você fez um grande trabalho e ninguém viu, ninguém elogiou no rádio, na TV, nem na imprensa. Não faz mal, meu irmão, não faz mal, minha irmã. Porque Jesus viu. Basta que Deus saiba. Você, minha irmã heróica, na madrugada, Fazendo esse esforço pela LBV Mundial na Ronda da Caridade à meia-noite, realizando esse trabalho, esses relatórios. Ninguém reconheceu o seu serviço. Mas alguém agradeceu o sacrifício de Jesus? Enquanto ele viveu, a própria família o considerava louco, porque o Divino Mestre se preocupava com os outros. E seus parentes reclamavam. Em vez de nos salvar, quer salvar desconhecidos. Ao invés de nos alimentar, está alimentando os outros. Em vez de cuidar só de nós, vive cuidando do povo. Está louco? Então, de que você se queixa? Quem vai julgar o seu trabalho é Jesus, nosso Senhor. Realmente, não nos podemos esquecer disso. Não há conforto espiritual maior do que saber que Jesus nos ama e acompanha nossos passos. Eu não vos deixarei órfãos e estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 14, versículo 18 e segundo Mateus, capítulo 28, versículo 20. Quem trabalha no bem, não fica doente. Rio de Janeiro, RJ, 1975. Eu, por mim, digo, nada quero deste mundo, a não ser a suprema alegria de ajudar e de não adoecer. Você vive enfermo? Venha trabalhar comigo na Legião da Boa Vontade e verá que o seu mal vai embora. Só adoece aquele que não quer trabalhar. Zarur quer dizer, com essas palavras, que quem tem vida ociosa não pode ser sadio, a começar pela mente. Não envenenei o alimento. Rio de Janeiro, RJ, 1975. A vida é má. Você é que a faz assim. Comeu camarão. Estava envenenado. Não, você é que o envenenou. Tem tanto ódio na alma que o camarão ficou envenenado depois de morto. E assim, você envenena o feijão, o arroz, a batata, estraga tudo. Por isso é que não consegue ter a sua água fluidificada, como deveria ser, na poderosa corrente dos programas da Legião da Boa Vontade e da Religião de Deus. Aconselho, aconselho-a, a mudar. E sua vida se transformará para o melhor. Só o verdadeiro amor constrói. Deus trabalha sempre. Nova Iguaçu, RJ, 1976. Deus não para de trabalhar. Diz Jesus no seu Evangelho. O Pai não cessa de trabalhar um momento sequer. E eu também. Evangelho do Cristo, segundo João, capítulo 5, versículo 17. Então se alguém acha que trabalha demasiadamente, lembre-se de Deus. Que trabalha muito mais. Deus não para de trabalhar. Ele dá o exemplo de que o trabalho é toda a glória da vida. Só a felicidade pelo trabalho. Bendito trabalho. Rio de Janeiro, RJ, 1976. Na LBV não há caras patibulares. Aqui somos uma família que trabalha em harmonia total, como até mesmo os soldadinhos de Deus, os soldadinhos da paz, as crianças da LBV, reconhecem. Ninguém pode produzir com gente irritada, odienta. Não é possível trabalhar com pessoas assim. Queremos trabalhar com gente amorosa, mas também que não seja mole, molemolente. Gente amorosa, mas viva, ativa, esforçada, que sabe que pelo trabalho é que se realiza a maior glória da vida. A maior prece é o trabalho. Deus não faz questão de orações bonitas, alongadas. Para dizer o quê? O que ele já sabe. Tudo que você lhe vai dizer, Deus já sabe. Então, ao invés de preces cumpridas, trabalhe. Assim você estará oferecendo ao Pai Celestial uma oração maravilhosa. Aí ele atenderá o seu pedido, sem você chegar a formulá-lo. Sem harmonia ninguém consegue trabalhar. Rio de Janeiro, RJ, 1976. Estou muito contente, porque a família legionária está se entrosando, está vendo união cada vez maior. Sem entendimento ninguém pode trabalhar. Sem harmonia ninguém pode produzir neste mundo. A harmonia é a minha mensagem. Que cada um medite na brevidade da vida material, na insegurança em que vivemos atualmente. Ninguém tem segurança fora de Deus. Hoje, para arriscar a vida, basta sair de casa. Pôs o pé na rua, já está correndo perigo. Nunca se sabe o que vai acontecer. Então, bem-vindo seja aquele legionário e bem-vinda aquela legionária da LBV que aqui vem e sabem que tem a proteção da gloriosa falange da boa vontade de Deus. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Acesse www.religiãodedeus.org e a Super Rede Boa Vontade de Rádio, com uma programação 24 horas no ar.